Portugal está mais longe do Mundial de Handball. Apesar de uma boa exibição, a equipa das Quinas perdeu hoje por 26-27 contra a Espanha, no Pavilhão da Luz. A formação lusa contou com um inspirado Hugo Figueira, que defendeu vários livres de 7 metros e não só. Portugal chegou mesmo a liderar por várias vezes o encontro na primeira parte. Ao intervalo, restava-se um empate a 13 bolas. A meio do segundo tempo, os comandados de Mats Olsen começaram a ter mais dificuldades no ataque e os espanhóis distanciaram-se do marcador, acabando por vencer pela margem mínima. A segunda mão disputa-se na próxima sexta-feira, em Espanha. Há a possibilidade de Portugal não poder contar com Carlos Carneiro. O influente jogador sofreu uma lesão no ombro e saiu logo nos minutos iniciais do encontro bastante queixoso. No voleibol, Portugal continua a excelente caminhada na ponta de apuramento para a Final Four da Liga Europeia. Depois dos dois triunfos na Turquia, Portugal ganhou os dois jogos contra a Grécia, na Póvoa de Varzim. No primeiro encontro, ontem, os portugueses sentiram bastante dificuldades, mas mesmo assim venceram pela margem mínima, 3-2, 24-26, 27-25, 25-15, 21-25 e 15-11, após duas horas de encontro. Hoje, mais um passo importante rumo à fase final da prova. Conseguiram a quarta vitória em outros tantos jogos disputados. A seleção nacional voltou a bater os gregos e de novo por 3-2. Parciais 25-19, 25-21, 15-25, 19-25 e 15-9. A equipa comandada por Juan Dias lidera o grupo B com 8 pontos. Desloca-se no próximo fim de semana à Áustria para mais 2 jogos. A seleção portuguesa de Rugby Sevens apurou-se hoje para a fase final do Campeonato da Europa. Portugal garantiu o primeiro lugar na sexta e última etapa do circuito europeu em Paphos, no Chipre. A equipa lusa ganhou ontem a Malta por 59-0, à Sérvia por 57 e à Geórgia por 35-26. Ganhou depois à Croácia por 38-0 e também hoje afastou Israel nas meias-finais por 47-0 e conquistou o troféu na final frente à França por 31-7. 6 jogos, 6 vitórias, a fase final do europeu disputa-se em Moscovo, na Rússia, a 10 e 11 de julho. O Benfica é agora bicampeão nacional de basquetebol. Os encarnados revalidaram o título depois de derrotarem o Porto na quarta-feira por 85-74, alcançando o resultado geral de 4-1 em jogos na final da Liga Portuguesa. Os Dragões até vinham de uma vitória folgada no domingo passado, mas as águias responderam da melhor forma perante um Pavilhão da Luz praticamente esgotado. O Benfica entrou melhor, chegou ao final do primeiro período a vencer por 10 pontos de diferença, 28-18, muito graças às exibições de Reed, Evans e Frisbee. Até o intervalo, o Benfica continuou a gerir a vantagem de 10 pontos, obrigou a que os Dragões arriscassem mais durante a segunda parte. No terceiro período, assistiu-se a um Futebol Clube do Porto mais incisivo, com vontade de mudar o rumo dos acontecimentos, chegando, no entanto, à entrada do derradeiro período a perder por 56-50. Nos minutos finais, o Benfica continuou a gerir a vantagem conseguida desde o início do jogo e alcançou assim o segundo título consecutivo nacional na modalidade. Sporting e Benfica estão empatados na final da Liga de Futsal. Ontem, no primeiro jogo da eliminatória, os Leões ganharam em casa por 4-3. O resultado não traduz o que se passou em campo. O Sporting chegou algo facilmente a uma vantagem de 4-0. Divanei, Café, novamente Divanei e Alex marcaram os golos verdes e brancos. Com o guarda-redes avançado, os campeões nacionais reagiram nos últimos 5 minutos, marcando 3 golos. Marinho bisou em menos de um minuto. Ricardinho ainda reduziu para 4-3, mas já a 1 segundo do final do encontro. Hoje, novamente no Pavilhão de Louros, foi a vez do Benfica vencer, precisamente pelo mesmo resultado, 4-3. A história do encontro foi mais ou menos ao contrário. Os encarnados chegaram ao 3-0, Arnaldo e Ricardinho, que visou. Divanei reduziu para 3-1. Nos últimos 25 segundos, houve 3 golos. Cardinal fez o 3-2. César Paulo, logo a seguir, 4-2. E Zé Maria marcou na prova para a baliza, estabeleceu o 4-3 final. O terceiro jogo está agendado para o próximo sábado, 19 de junho, agora no Pavilhão da Luz. João Pina conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Judo Masculino, em Lisboa. Ontem, o judoca português foi o mais forte na categoria menos 73 kg, no campo pequeno. Venceu o alemão Christopher Wolk na final por Yuko. A surpresa do dia foi o jovem luso Pedro Jacinto, que conseguiu a prata em menos 66 quilos, depois de perder na final contra o ucraniano Sergei Drebov por ippon. O segundo e último dia da prova foi menos feliz para a seleção portuguesa, que não conseguiu colocar nenhum atleta na segunda metade da jornada. A maior figura do dia de hoje foi João Neto, semifinalista dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, que foi afastado no segundo combate da categoria menos 81 pelo italiano Matteo Marconcini por ippon. Neto foi assim precocemente eliminado no seu regresso após uma paragem longa que durava desde setembro do ano passado. Entre os 11 judocas portugueses em ação hoje, só Diogo Lima, também em menos 81 quilos, deu um pouco mais as vistas. Ganhou os dois combates de entrada, mas foi depois eliminado ao perder a seguir com o finlandês Antti Virta. Thomas Bjørn conquistou o Sturil Open em golfe. O jogador dinamarquês esteve nos lugares cimeiros da tabela desde o primeiro dia da prova na quinta-feira e confirmou hoje o triunfo com uma ronda de 68 pancadas para terminar a prova do European Tour com um total de 265-23 abaixo do par. No segundo posto ficou o australiano Richard Green com um agregado 270-5 de Bjørn. O dinamarquês Mark Astrup fechou o pódio com 272 shots. No campo de Penhalonga, Filipe Lima, o único português a passar o cut do campo, conseguiu uma quarta e última ronda de apenas 75 pancadas. Terminou com um cartão de 287, 57º lugar. Hóquei de Braga, Benfica, Cascais e Física. São os clubes que estão nas meias finais da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. O Cascais foi o primeiro a passar os quartos de final, recebeu o Turcão e ganhou por 5-4. A Física venceu fora o Académico de Feira por 1-4, 4-1. A equipa de Braga foi a Sesimbra vencer por 6-5 e o Benfica eliminou o Candelária por 5-1. A Federação Portuguesa de Patinagem escolheu o pavilhão do Passo de Arcos para receber a Final Four da Taça. A prova realiza-se no próximo fim de semana, dias 19 e 20 de junho, com as seguintes meias finais. Cascais, Física e Benfica, Hóquei de Braga. Frederico Gil conquistou ontem o título de pares no Challenger de Lugano. No torneio pontuável para a tabela ATP, que decorreu na Suíça, o tenista português fez equipa com o experiente belga Christophe Rocu. Na final, Gil e Rocu derrotaram por 7-5 e 7-6, com 7-3 no tiebreak, a dupla mais cotada no torneio, os primeiros cabeça de série, formada pelo mexicano Santiago González e o norte-americano Travis Rentemeyer. No torneio de singulares, Frederico Gil até era o terceiro cabeça de série, mas foi eliminado logo na ronda inaugural, tal como Rui Machado, quarto pré-designado. A jogar em casa, o suíço Stanislas Wawrinka conquistou o quadro de singulares. Mike Rockefeller, Romain Dumas e Timo Bernard, em Audi, venceram hoje as 24 horas de Le Mans. A prova mítica do automobilismo mundial, que decorreu no circuito de La Sartre, em França, a tripla fez um total de 397 voltas. Já sem a Peugeot do português Pedro Lamy, que desistiu ontem logo no início da prova, depois de ter conquistado a pole. Assim, o alemão Rockefeller, o francês Dumas e o também germânico Bernard foram os mais fortes. A tripla da Audi beneficiou ainda da desistência a 2 horas do fim do espanhol Marc Genet, austríaco Alexander Wurz e do britânico Anthony Davidson, em Peugeot, foram os vencedores do ano passado. Com esta desistência, a Audi dominou em absoluto, conquistou os 3 lugares no pódio. O outro português presente em Le Mans, Miguel Paes do Amaral e Ginette Zitek, colocou-se na 20ª posição, juntamente com os companheiros Van Rijn Hugues, da Grã-Bretanha, e Olivier Plat, da França, 79 voltas dos vencedores. Ainda nas 4 rodas, Lewis Hamilton conquistou hoje o Grande Prémio do Canadá em Fórmula 1. Foi a 2ª vitória consecutiva para o britânico, depois do triunfo há 2 semanas na Turquia, e foi também a 2ª dobradinha consecutiva para a McLaren. Jenson Button foi 2º, Fernando Alonso e Ferrari fechou o pódio. Sebastian Vettel havia largado da 2ª posição, mas terminou em 4º. Weber foi 5º, Rosberg 6º, Kubica 7º, Buemi terminou no 8º lugar, Lewis em 9º e Sutil fechou os lugares pontuados, ficou na 10ª posição. Lewis Hamilton é o novo líder do campeonato, tem 109 pontos, mais 3 que Jenson Button. Mark Webber já não é líder, desceu para o 3º lugar, tem 103 pontos. A Red Bull ficou assim mais distante da McLaren. No campeonato de construtores, a McLaren Mercedes tem 215 pontos, a Red Bull 193, A Ferrari aparece em terceiro com 161. Ricardo Quaresma vai jogar no Beşiktaş na próxima temporada. O futebolista internacional português, que alinhava no Inter Milão, foi contratado pelos turcos, anunciou hoje o clube. Quarto classificado na Liga Local, que vai disputar a próxima Liga Europa. Formado no Sporting com passagens pelo Barcelona, Porto, Inter Milão e Chelsea, Quaresma ainda não rubricou qualquer acordo, mas o Beşiktaş anunciou a contratação na página oficial do clube na internet. De acordo com informações veiculadas por agências de informação na Turquia, o Beşiktaş deverá pagar 7,3 milhões de euros ao Inter Milão. O clube não faz qualquer referência à duração do contrato. Saltamos para os Estados Unidos. Na NBA, Boston Celtics e Los Angeles Lakers estão empatados na final da competição. Duas vitórias para cada lado. No primeiro jogo, a equipa de Los Angeles ganhou por 102-89 em casa, mas depois perdeu também em casa por 94-103. Os Lakers responderam, no entanto, em Boston, ganharam por 91-84. E no último jogo, na madrugada de ontem, os Celtics voltaram a vencer, ganharam por 96-89, empatando novamente a eliminatória. O próximo jogo, em Boston, decorre esta madrugada. Os Chicago Blackhawks são os novos campeões da National Hockey League, NHL. A turma de Chicago venceu na madrugada de quinta-feira os Philadelphia Flyers por 4-3 após prolongamento e fechou a série à melhor de 7 jogos em 4-2. No encontro decisivo do maior campeonato norte-americano de hockey no gelo, Big Fly and Sharp, Led e Kane marcaram para a equipa de Chicago, a equipa vencedora, enquanto Hartnell, por duas vezes, e Briere fizeram os gols de Philadelphia. Os Blackhawks não conquistavam a Stanley Cup desde a temporada 1960-1961, há 49 anos. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web, queremos dar-lhe tudo quanto nos for possível. Assim, trazemos-lhe paz e luz. Todas as terças-feiras, às 8h15 da noite, Shirley Cândido faz consigo uma viagem astral. Uma palavra de conforto. Um momento para olhar para o seu interior. Uma oração. Viagem astral. Todas as terças, às 8h15 da noite, com Shirley Cândido, aqui na Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz. promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 967572982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. De volta ao Mundial de Futebol, ainda na sexta-feira e também a contar para o Grupo A, Uruguai e França empataram a 0. Um jogo pouco interessante, no qual houve poucas oportunidades de golo. Os vice-campeões em títulos estiveram perto de marcar por Govu. De um lado, o Uruguai, onde Maxi e Álvaro Pereira foram titulares, foi Diego Forlán quem desperdiçou a melhor situação. A partida foi também marcada pela primeira expulsão na prova de Nicolás Lodeiro, do Uruguai, aos 81 minutos. Com este resultado, todas as seleções do Grupo A, África do Sul, México, Uruguai e França, estão com um ponto após a primeira jornada. Ontem, Grupo B, a Coreia do Sul foi a primeira seleção a conseguir uma vitória neste Mundial 2010. Os sul-coreanos bateram a Grécia por 2-0. Os gregos ainda entraram melhor na primeira parte, tiveram a primeira oportunidade de gol com um remate perigoso de Torosidis, mas foi a Coreia do Sul quem dominou o jogo. Logo aos 7 minutos, Jung-Soo Lee marcou o primeiro gol para a sua seleção na sequência de um livre. Após mais algumas oportunidades, o segundo gol surgiu mesmo na segunda parte, num lance semelhante, por Ji-Sung Park, aos 52 minutos. Pouco depois, entrou em campo um dos candidatos ao título, a Argentina, que bateu a Nigéria por 1-0. Sem fazer um grande jogo, os comandados de Maradona marcaram logo aos 6 minutos por Gabriel Heinze, de cabeça. Apesar de alguma pressão africana, sobretudo na segunda parte, a Argentina segurou a vitória e o segundo lugar do Grupo B, com os mesmos 3 pontos dos coreanos, que lideram por terem conseguido mais um gol. No Grupo C, também ontem, a Inglaterra não conseguiu bater os Estados Unidos, empataram a uma bola. Logo aos 4 minutos, Steven Gerrard inaugurou o marcador e os europeus pareciam ter o jogo controlado, mas aos 40 minutos, o guarda-redes Robert Green decidiu dar um frango e Clint Dempsey aproveitou para fazer um empate que se manteve até a final. Já hoje, em dia de estreia em Mundiais, a Eslovénia aproveitou para saltar para a frente do grupo, venceu a Argélia por 1-0. Num encontro sem grandes motivos de interesse, mas que contou com uma situação caricata ainda antes do seu início, quando os adeptos argelinos invadiram o campo para tirar fotografias com os seus compatriotas, os jogadores africanos. O gol esloveno teve a assinatura de Corén aos 79 minutos, num lance em que o guarda-redes argelino, Cauchy, também não ficou isento de culpas. Eslovénia primeira com 3 pontos, Inglaterra e Estados Unidos segundos com 1 ponto cada. Nos outros dois jogos de hoje, o Ghana começou por levar a melhor sobre a Sérvia por 1-0. Uma grande penalidade convertida por Asamoah Gyan, 5 minutos do fim, garantiu ao Ghana a vitória. A Sérvia tinha ficado reduzida a 10 elementos aos 74 minutos, devido ao cartão vermelho mostrado a Aleksandar Lukovic por acumulação de amarelos. Foi o primeiro triunfo da seleção africana neste Mundial, curiosamente treinada por um sérvio, Milonav Rajevac, que recusou festejar o gol e a vitória. À noite, a Alemanha confirmou o estatuto favorita e protagonizou a primeira goleada do torneio, 4-0 à Austrália. Lukas Podolski foi o autor do primeiro gol, aos 8 minutos. O 2-0 chegou ainda na primeira parte pela cabeça de Miroslav Klose. No segundo tempo, 3-0 por Thomas Müller. Kakao, aos 70 minutos, marcou o quarto gol. A Alemanha, líder do grupo D, com os mesmos 3 pontos do Ghana. Este Mundial, que não começou da melhor forma, aquele que era o mais esperado e desejado na sessão de abertura, Nelson Mandela, não esteve presente. A ausência do ex-líder sul-africano foi confirmada depois da morte da sua bisneta de 13 anos, Zenani Mandela, num acidente de viação quando voltava precisamente do concerto de abertura do Mundial 2010 de quinta-feira à noite. De acordo com um porta-voz da polícia sul-africana, foi aberta uma investigação de provável homicídio para se determinar se houve negligência. A polícia não avança, no entanto, mais informações sobre o local do acidente. Zenani Mandela era uma das 9 bisnetas de Nelson Mandela. A FIFA anunciou ontem que vai abrir um inquérito para apurar o porquê de muitos lugares terem ficado vazios no jogo inaugural do Mundial. Para a partida entre África do Sul e México, no estádio Soccer City, a lotação ficou oficialmente esgotada. O porta-voz Nicolas Mangó destacou que uma secção parecia estar vazia e as pessoas responsáveis pelos bilhetes estão a analisar o assunto. De facto, uma das secções do estádio, com capacidade para 94.700 espectadores, estava preenchida por voluntários, mas outras apresentavam clareiras consideráveis. Apesar de tudo, o número oficial de espectadores do jogo de abertura foi de 84.490 a 10.000 da enchente, o que constitui um recorde absoluto em jogos da FIFA no continente africano. Os controlos anti-doping realizados por sorteio a 8 jogadores das 32 seleções participantes do Mundial na África do Sul deram todos negativo. O anúncio foi dado ontem pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. 18 equipas receberam a visita dos delegados médicos da FIFA ainda antes de chegarem a solo sul-africano. Os outros 14 já foram controlados na África do Sul. No total, antes e durante o Mundial 2010, a FIFA vai efetuar 512 controlos anti-doping de sangue e urina, sendo que, após os jogos, serão sempre controlados 2 futebolistas de cada equipa escolhidos por sorteio. Doping, a fechar a edição de hoje de Desporto Antena, voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!